Amador, boa noite. Alô, 591. Azul 2591, boa tarde, após o início da rolagem do Embraer da companhia, autorizado a linha MT, pistão no zero, Azul 2591. Alinha MT, pistão 10, Azul 208, Salvador Bravo. Salvador, tio, Sierra Bravo, Fox, Lima. Linha de 4 level 250. Vai Amper Zulu 44, after flight conforme a flight plane route. Take off runway 10, after right turn, try dial, Leda, after Leda, Giné. 10.8, Salvador Departure Frequency, and Scock 4, correction. 5047. 8, tem um bom voo. 208, boa noite, eu sou 4205. Pode forçar o militar aí, pronto. Onde está Juliette? Igual no 1166. 1166, Juliette, plantão 10. Juliette, plantão 10, o 1166. Azul 4206, solicita de via direita para o 0100, corrigindo por aproximadamente 15 milhas para essa formação. 206, após desvio, vou ao meu foco 08. Após desvios, vou arrumar o foco 08, eu sou 4206. Azul 2591, decolado 2100, controle 208, bom voo. 208, até a próxima. Controle Salvador, Azul 2591, boa noite. Azul 2591, com nosso radar, se voltar a nível 160, após 2000 pés, direto Coral. Coral na proa, 160 nível, Azul 2591. Agora o Coral 2408, Azul 4206. Policiente, Azul 4206. acionamento Oceaner 6201 no portão 4. Portão 04, Oceaner 6201, autorizado feedback acionamento, chame táxi. Autorizado feedback acionamento no portão 4, Oceaner 6201, separado, táxi. Para o feedback acionamento, parte 3, posição 4, Romeu, azul 27 no 2. Azul 27 no 2, autorizado no parte 3, chame táxi. Boa noite, o Xanel 6259. Boa noite, é o Xanel 6259, autorização Guarulhos. Xanel 6259, aguarda um minuto, cópia para Guarulhos, prepare Dael, Leda, Mótico. Nosso escuta, obrigado. Azul 4206, chame Recife, frequência 12685, alterne 125, decimal 45. Centro Recife, agora 2085, alterna 2545. Boa noite, Azul 4206. Libus 08, prove taxi via taxiway hotel, maintain hold point of taxiway hotel, there contact, confirm, maintain my frequency and wait for instructions to cross runway 10. Número 2 para a Vitória. Aguarde coordenação. Para o táxi de Azul 2712, nós temos 7 Uno a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Salvador. Azul 2712, táxi até antes da entrada do pátio principal e mantém a posição. Antes de entrar no principal, mantendo a posição azul. Confirme, não consegui compreender a transmissão. Oceaner 6201, reporte que vai precisar de 3 minutos para posição para fazer alguma verificação. Tenente, reporte quando pronto, Oxanel 6201. Oxanel 6201. Azul 2712, copiou a transmissão da aeronave da Oxanel? Afirmativo. Oxaneiro 6201 com 156 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Guarulhos. Oxaneiro 6201, confirme totalmente pronto, para o táxi? Afirmo, pronto. Índia, ponto de espera, turno 98, decimal 95, ajuste 9099, Oxaneiro 6201. Índia, ponto de espera, 2295 graus, uma boa noite, Oxaneiro 6201. Azul 2712, segue a aeronave da Xaneta a ponto de espera da 90, via Índia, torre no noite decimal 95, ajuste 90, 9. Seguindo via Índia, 1895, bom serviço. Boa noite, Bono 705, informação criada. Bono 705, acendo identificação, desça a via para 4.000 pés, ajuste 9019, chegada bom. Chegada bom, até 4.000 pés, o ajuste na terminal 9019, 1705. Autorizado Guarulhos, via Pesolo 1-0, Piraí, DCT 1 Bádio, restante conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda, Motiva. Decola da pista 1-0 com curva direita, código 5041 e controle de saída no 208. Ok, autorizado para Guarulhos, via Pesolo 1-0, Piraí, 1 Bádio, após conforme o plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda, Motiva, pista 10, curva direita. 5041 e após 208. Ciente, correto, chama pronto se tiver acionamento no portal 09, o Xené 6249. Afirmativo. Olimpo 08, contact Tower 118.95. Confirming Olympus 08, you're ready to cross for Omega Zero. Roger, report with tower 118.95 and altimeter setting 109. Salvador, uma boa noite, azul 2712. 2712, número 2, mantém ponto de espera. Mantendo. 6201, está pronto, ponto 0 da 1-0. Porsche 6201, boa noite, 1019 no ajuste, autorizado, alinhado, decolar, pistão 1-0, vento 1, 90 graus, 08 nosso. Alinha e decola 1-0, Xenemer 6201. Azul 2-7-2 já autorizado após a rolagem da Avianca, alinhar e manter. Após, ali mantém, obrigado. Solo TAN 3897, portão 5, pushback, fundamento. TAN 3897, portão 05, aguarde um minuto para iniciar o pushback acionamento. Aguardando, 3897. Confirmando, autorizado, pushback acionamento 05, chame TAC. Flipos 08 clear to class runway 10, taxiway Delta, call ground 121.10. Flipos 046 e controle saindo no 208. Colado 104, controle 208, morro. 208, grato, amor. Fica Bravo 360, Gael Leda de Mendes. Decola por direito, 044. Responder 5046 e controle 208. Voo no 64. Correto, chama pronto no 02, voo no 64. 01. Canem 6201, contato radar, vazia para nível 360, saída da El. 360, nada é o Xenero 6201. Tempo 08, Alpha, cleared, maintain position before taxiway Juliet. Vai, Alpha, outro posição, quase. Azul 2702, ao Zuno 6208, bom voo. 1208, bom trabalho, amigo. Controle, só mudou a volante azul 27, 1-2. Foi 712, contato radar, sua parte de 150, saída Conde. 150, não precisa da Conde. Autoriza voar direto a sua posição, senhorita? Faz 2 mil pés, autorizado direto Conde. Eu ia fazer 2 mil, vou direto Conde. 2712, obrigado. Isso, TAM 3897 com 211 na bordo, autonomia de 3,45, altero no galeão. Confirma a autonomia, 3 horas? 3,45. Gente, autorizado táxi da Índia, ponto espera, estou indo no 8.95, ajuste de altímetro no 099. Índia, ponto espera, 8.95, 1.019, trans 3.297. Uma sete, aguarda só um minuto, autorização ponto seguro. 591 para nível 80. Vem pro 08. Clear taxi. Until hold point of runway 10. You are number 2. The altimeter setting is 1019. Tower 118 is 195. Salvador, boa noite, TAM 3297, próximo ponto, espera no zero, pronto. Cruzado, alinhar e decolar, pistola zero, vento 190 graus, 089, 3897. E decola da 10, TAM 3297. Voo 1705, dessa via para 2000 pés, autorizado sinal ILS, X-ray pistola 0, torre informa chuva leve sobre o campo. Autorizado até 2000 pés, via chegada, ILS, X-ray 1705. Azul 2591, continua subida para o nível 180, serviço radar encerrado, 57 milhas, oeste Salvador, chame ILS, frequência 20.1. 201. Decolado 221, controle 208, bom voo. 208, obrigado, boa. Condições de voar pro do Alfa Romeo 363? Afirmativo, tá autorizado? Afirmativo, autorizado Alfa Romeo 363, azul 2712. Obrigado, dá presente o Alfa Romeo 363, azul 2712, obrigado. Chame R6201, chame Recife, frequências 13325, alterna 125, decimal 1. 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1, Oceaner 6201, uma boa. Salvador, boa, TAM 3897, decolada, Delta, Delta. Ótima. TAM 3897, contato radar, sua para nível 320, via Delta. 320 via Dael, aguardando quando possível a pulada de morte, cara. Tem a saída guarda? Olha. Certo, chama pronto, parte militar. 1-1-7. Solo Salvador, 645 da Gol, liberto da Caminhada, se for uma vez. 02 autorizado, chame táxi, Gol no 645. Up and take off runway 10, wind is 180 degrees, 08 knots, KNH 1019. Prossiga. Ah, deixa a informação pro A200. Está vindo por quantas milhas? Por 5 milhas. Está autorizado desvio em Fanoté. Portaria. Bomba 1-7, direcionar, chame táxi. São 3-8-9-7, autorizada para o Odimote, vou dar presente. Afirmativo, obrigado, 3-8-9-7. ILS, bom, 705. Fono 705, complete aproximação, chame torre em 118, decimal 95. Torre 1895, obrigado, até daqui a pouco, 70. Troque 126, 3 horas e 40, calhão. 0, decimal 8, 0, have a nice flight. Quanto 0, decimal 8, 0, 8, 0, 8. Torre 118, decimal 95. O ajuste do altímetro na 09, quando pronto, voo no 645. Onda de 4, voo limpo 08. Limpo 08, rate of contact on the path, reclimb to flight level 260, dial Leda Diné. Dial Leda Diné, limpo flight level 260, limpo 08. 705. Bono 705, tráfego avistado, ajuste 1019, pouso autorizado, pista 10, vento 1620, 10 nós, pista molhando. Autorizado, pouso pista 10, bom, 705. Confirme. Chanel 6259, portão 9, próximo 10 da manhã. O Chile 6259 é autorizado, 109 Chile. No 705, no Solos 29, libere na Fox, chame 219. 219, vou no 705. Corrigindo, o Sol tá operando 211. 211, boa noite. Salvador, Azul 2712. Prossiga, Azul 2712. Autorizaria o 130 como final, está dirigindo novamente. Confirme. Autorizaria como final 130 para Aracaju, já está dirigindo. Sim, de autorizado 130. E 130, obrigado. Sandres 897, chame Recife, frequências 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. Obrigado, boa, Sandres 897. Decolar 231-208, bom voo. Obrigado, boa noite. Controle, boa noite, voo 645. Voo no 645, com o nosso radar, vazia para nível 360, saído da EU Leda Bidev. Pressão 360 da EU Leda Bidev, 645. Chanel 6259, autorizado o táxi até o através do portão 612. Aguarda a aeronave da Gol prosseguir até o portão 02. Após autorizado ponto espera, turno 8 decimal 95. O ajuste do altímetro no 019. Aeronave da Gol ingressando via Juliette no momento. Avistado Gol que vai para posição 2. Então segue até o portão através do 612. Aguarda o Gol. Marcelo, 6259, obrigado. 6259 da Oceania pode seguir com cautela, apenas observando o parqueamento da aeronave da Gol. Tá bom, vai seguir com cautela observando o Gol 6259. Azul 2712, controle. Tu escuta? Azul 2712, serviço radar encerrado, 60 milhas, Nordeste de Salvador, mantenho o nível 130, chame Aracaju, frequência 120.3. Aracaju, 1206, obrigado, bom trabalho, xerife. Por favor. Salvador, 3197. Salvador, 3197. 3197, prossiga. Qual a saída provável lá para Galeão? 3197 para o Galeão, provável seria da El Lebirume, está pronto o cofre? Afirmativo, prossiga. Tanto isso. 197. Autorizado, CA Bravo Golf Lima, Galeão. Antônio Carlos Jobim, via Upper November 857, Moço, restante conforme rota do plano de voo, nível 360, saída da El, Leda, após voa posição I1, decola da 190 com curva direita, aguardo o código transponder, controle 120.80. E autorizado conforme 360 para o Galeão. Aparelho 2557 até Monte, a saída é da El, Leda, depois Irume, aguardando o transponder e o controle de saída 120.8. CA 2159, aproximado ponto de vela da 190, colapso zero, vento 1, 50 graus, 10 nós, 1019, ajuste. Nível de alinhagem, decolar o chão 6259. Rumbo na 7, autorizado até o ponto de espera, chame pronto. Maravilha. Estou voltando? Siga. Código 5064, restante da autorização permanece. 5064, copiado, obrigado. M6259, decolado aos 36208, bom voo. 308, obrigado, bom dia. Decimal 25, alterna 1, 25, decimal 1. 3325, 25, 1, 645. Salvador, boa noite, Oceaner 6259, decolou. Oceaner 6259, contato radar, sua via para nível 360, saída da El, Leda, Mótimo. Da El, Leda, Monte, sobe via para 3609. Como na 7-2? Ok, só para informação, ultrapassou o ponto de espera da pista. como agora não há tráfego na aproximação, sem impactos, ok? Prossegue no alinhamento e decolagem. Vento 180 graus, 10 nós, rumo na 7. Privado Leda. Leda, ótimo, obrigado. 6259. Rumo na 7, decolar 240, controle 208, bom voo. 208, graças, boa noite. Controle de Salvador, rumba 17, decolado na Coral. Voo 17, contato radar, sua via para nível 900, saída Coral. Acende uma centena na Coral, um voo 7. Pro Salvador, boa noite, boa noite, Neném, cruza 210 para 150. Boa noite, 66, sua identificação dessa via para nível 050, chega da Mari. Via pro 050, boa noite, galera. Direto Coral, no 7. Oceaner 6259, chame em Recife, frequências 133.25, alterna 25.1. Centro Recife 13325, alternado 1251, Oceaner 6259. Corona 866, reautorizado de 62.000 pés, ajuste na 019, autorizado de sinal LS, informe estabilizado. Autorizado, 62.000, 1019, informe estabilizado, Corona 866. Autorizado, tiver acionamento 07, intacto. Estabilizado, Gol 9866. Gol 9866, complete sinal e semi-torre 1 no 8 decimal 9. 2295 também.